Senta a mão, dá um apaixonado no ouvido desse povo aqui, vai. Vambora, senhor. Em silêncio, desejei sumir daqui e ir buscar meus sonhos em outro caminho. Vocês. E ao abrir aquela porta, e nas ruas eu estava mais sozinho. Eu já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimar. Solta a voz. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. E o balanço assim quero ver. Solta a voz. Eu quero ouvir!